36, controle 1208. 2000 pés, Prodiduna, ajuste 1015. Salvador, o Gol 1868, passando 1700 para 230. Gol 1868, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230. O perfil é Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, 230, Gol 1868. Controle Salvador, o Gol 1868, solicita desvio à esquerda na proa 050, devido a informações. Teve desvio, confirme por quantas milhas? Mais umas 40 milhas. Ok. Gol 1868, está autorizado a presente direto para Aracaju. Direto Aracaju, da presente, 1868. Oito meia oito, chame Recife no 2685, alternando 12545. Zero two zero, clear for line up and take off. Runway 10, wind is 190 degrees, 11 knots. O 1972, autorizado a final LS que saiu pista no zero de Salvador. Ajuste permanece no zero no 5, reporte estabilizado. Toda Portugal 020. Eu sei que um pequeno problema técnico, fica só um minuto ou dois para tentar resolver, está bem? Ok, então o máximo é 2 minutos, ok? A aeronave vai interceptar a sinal em mais 1 minuto. Então, só 2 minutos só, tá tudo bem. Entendi. Portugal 020 na escuta. Portugal 020, Ator, Salvador. 020, pronto, decolar. Ok, autorizado, alinhar e decolar, vento 190 graus, 119. Bono 972 completa sinal, torre 18, decimal 95. 2895, Bono 972, boa noite. Boa noite. Boa noite, Bono 972. 972, continua a aproximação. Rua 330 iniciando a rolagem, ok? Sente, Bono 972. Aciona a identificação, dessa via para 2000 pés, ajuste 10 no 5, está autorizada a chegada Bonf. 2. Valeu, eu pouso na pista 10972. 0020, Airborne 851, contact Salvador Departure 1208. 408, 0020. O 170 pôs o tráfego que pousa, alinhar e manter. Hotel 020, Salvador Approach. Airport Hotel 020. Salvador, Portugal 020, go ahead. Airport Hotel 020, radar contact on departure, climb to flight level 350, fly direct to Jammu intersection, then depart. Libera a direita, solo Luiz 11. Obrigado. Gol 170, livre decolar. Vento de 210 graus, 12 nós, atenta possível esteira do Airbus decolar da frente, 330. O azul 4221 na linha, mantém após a rolagem do gol. Volume 170, decolado ao 54, controle 1208. 208, bom, 1170. Peço a informação do colega que vai decolar, já tem uma chuva aqui entrando na cabeceira oposta, ok? Copiou azul. Obrigado, bom voo. Vai dois chamar 1208, 1170. Controle Salvador, boa noite, gol no 170, na Pucas de Paz, vamos passar 2000 pés. Gol no 170, contato radar na decolagem Subal 370, perfil Pucas, Jammu de Paz. Ok, 370 no perfil Pucas, Jammu de Paz, gol no 170, se for possível coordenar junto a Recife, controle individual com o 2 de Paz. Gol no 170. Ok, muito obrigado. Noite, após a rolagem do azul, alinhar e manter. Do quarto 221 no livre de decolar, 190 graus com 12 nós. Azul 4221, decolado 57, chame o controle 1208. 208, controle agora, azul 4221. Boa noite, até a próxima. Controle azul 4221, no Nadael, muito boa noite, passa 1500 pés. Azul 4221, no contato radar na decolagem, Subal 340, após 2000, voe direto Leda, após Leda Bridge. 2000 direita, Leda Brinde, sobe a 3, 4, 5, 4, 2. acessando o pequeno desvio à esquerda na proa 060 por 20 milhas. Ciente, Gol 970. Zero 098 autorizado a decolagem, 190 com 14 nós. Olhoso 4221, só estamos até a proa 165, máximo aí 10 milhas por etapa para moção. Livre. É porque eu viro to zero fly direct to the path intersection. Obrigado. Azul 4221, tentando desviar a esquerda para evitar uma formaçãozinha. Vamos manter a proa 150, 7 milhas, então curva à direita da lei da prisão. Gente, o 4221 está livre de desvio. Ou no 170, da presença está autorizado o Zipar. Ok, direto Zipar, muito obrigado. No 170. O 170, somente para informação, vai seguir tráfego a mesma rota até Zipar. Agora a posição de 1 hora e 17 milhas, tráfego já em rumo nordeste, passando 150 para o 350, o Airbus 330 da Air Portugal. Ok, muito obrigado pela informação. Né? Bom senhor. Sim. Obrigado. É Portugal 020, contact Recife Center, frequency 126.85, enable 125.45. Controle, boa noite, Gol no 098, passa 2 e 100. Gol no 098, boa noite, contato radar na decolagem, Subal 370, perfil Pucajamuzipar. Pucajamuzipar 370, possibilidade de voz de par da presença? Voz de coordenação com Recife, Gol no 098. Aguardando, senhor. Prateleira Azul 4220. Confirme. Azul 4220, retornando na prateleira. 221 no ciente. Na 3891, livre de restrição à frente. Desça para 2015, autorizada final ILSX-REI. Reporte estabilizado. A torre informa chuva leve sobre o campo e o aeródromo ainda operando no operação visual nos mínimos. Sente, Toguio. Três então voadora, com petaça? Autorizado. Por 1170, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Alvo. Azul 4062, boa noite, aciona identificação, voa Duna, desce para 3.015. 2891 para o localizador, curva esquerda, proa 155, reporte estabilizado. 155, reportará, major. Número 221, no chame Recife, 1251, alternando no 33, decimal 95. Utilizados de nova pista, 9-1. 18-9-1, dotação completa, torre 9-8-9-5. Nada, boa. Boa. Boa. 9-9-5-1, na cena de identificação, mantenha a proa de TAP e reporta no ideal de descida. A 25, o da trip desce para 4.000 pés, ajuste no 0, 1-5. Boa noite, 381, final 1-0. 3891, autorizado pouso, vento 190 graus, 11 nós. Check trem, pista molhada. Check do pouso, faixa travada, 9-1. No 098, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Boa noite, até. Trip 9951, confirme a indicada que vai manter. Trip 9951, confirme sua indicada. Mantenha a 240, Santa Fino como número 2 na aproximação. No 172, acena identificação, desça para nível de voo 050, autorizada a chegada Mari, redução 260 nós, está seguindo como número 3 na aproximação. não. Essa pista tá muito molhada? Negativo, 3291, não. 62, desce pra 2000, 1015, livre final e desce que sair pista 10, Salvador, reposta estabilizada. Zona 52, autorizado a alinhar e decolar. O vento 180 graus, 109. 951, desça para 3000, peço ajuste no 015. Uno, 1172, inicie redução de cada 2109. Tan 3152, decolado aos 15, contate o controle 1208, boa noite. 208, boa noite. 3152. Boa noite, Tan 3152. Tan 3152, boa noite, contato radar na decolagem Sol 330, saída Pucajamo Aracaju. 330, Pucajamo Aracaju, 3152. Azul 4062. Azul 4062, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Trip 5591, desça para 2014, lixo final ILS-XR, reposta estabilizada. Estabilidade ILS, reposta estabilizada. 1172, desça para 3014. Está baixado e travado, azul 4062. Autorizado pouso, vento 180 graus, 11 nós. E pouso, azul 4062. 3399 Cicone estabilizado, log. 951 completa torre 1895. 7895. Torre Salvador, 3399 1014, livre final elétrico sem reposto estabilizado. Ciente, informe quando visual com campo, vento 180 graus, 11 nós, a número 2, aproximação, segue em Embraer 190 da Azul. E aguarde picha livre, a picha encontra-se molhada. Tá ciente, vai reportar quando visual, ciente da pista, ciente da Azul. TP 9951 está visual a 1500 pés. Ok, ciente, avistado, agora de ficha livre. Vai entrar. Azul 4062, o solo 120, táxi à direita, solo 121, décima 1. Boa noite. Trip 9951, autorizado pouso, vento 180 graus, 139. 10 pouso autorizado, 9951. Gol 1172, torre 11895. 1295, boa, 172. Torre Salvador, gol 1172, boa noite, uma milha daqui a terra, baixo aí pra você. 1172, ciente, continua a aproximação, agora de pista livre. Guardando, gol 172. Três, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 9951 no solo 22, confirme se a pista ainda está molhada. Ok. Libere a direita e chame o solo 211, dá passagem ao tráfego da Azul. Confirmando o solo 1211, ok? Vento 160 graus, 11 nós, cheque trem livre pouso, pista molhada. Paixão travou ali, pouso no zero, Bono 172. Gol no 172, no solo 25, ao livrar, solo 211.